Muito bem, é uma justa homenagem, de facto, a uma figura de relevância do nosso concelho. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso, continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Ficamos agora com uma notícia de âmbito nacional muito interessante, não é assim, Catarina? Sim, bastante interessante e também bastante positiva. Portugal representa um exemplo para a Europa ao sobrepor-se à crise, mas não houve rejeição das bases da democracia, afirmou o responsável jurídico da Organização Internacional, Bruno Stenho Ugarte. A Organização Internacional Human Rights Watch considerou que Portugal é um exemplo para a Europa por ter ultrapassado a crise económica sem rejeitar as bases da democracia. Falando em FAF, onde esteve a participar na homenagem que o Terra Justa está a fazer àquela organização não-governamental, o dirigente sublinhou que os portugueses devem sentir orgulhosos pelo caminho que o país seguiu para vencer a crise no contexto dos compromissos e princípios da União Europeia. Este responsável criticou depois, em contraponto, os caminhos que alguns países, que até nem passaram por uma crise tão grave como Portugal, estão a seguir, citando os casos da Hungria, República Checa e Polónia, onde reforçou o oportunismo, o populismo e a demagogia estão a destruir a democracia. Criticou também o silêncio cúmplice de várias democracias ocidentais face às violações dos direitos do homem que estão a acontecer em vários pontos do mundo, onde há conflitos armados, e lembrou que os pequenos e médios países também podem ter, no contexto das Nações Unidas, um papel importante na denúncia de alguns casos, como já tem acontecido, dando os bons exemplos da Holanda, Islândia e Liechtenstein. Aludiu ainda à importância da opinião pública se envolver nestas questões, procurando influenciar os seus países, no momento em que se observa tanta desinformação e mentira na estratosfera da internet. O dirigente deixou também um elogio à FAF, cidade que realiza há vários anos um evento internacional sobre recursos humanos. O responsável, acompanhado do presidente da Câmara, Raul Cunha, depositou uma mensagem no mural das causas do Terra Justa, como tem acontecido com todos os homenageados do evento desde a sua primeira edição. Sem dúvida, uma boa notícia, porque, ao que parece, Portugal, Bárbara, tu que és a menina da política, que te parece esta notícia que dita pela Catarina, de que Portugal resistiu bem à crise e está a manter os padrões elevados da democracia, contrariamente a muitos países europeus que estão a falhar e que estão a entrar por populismos e extremismos? Realmente é um orgulho termos estas notícias, porque o nosso país tem uma história muito complicada, tem uma história de com altos e baixos, até porque Portugal foi um país onde sempre houve bastantes regimes políticos e que quando começámos com uma democracia que foi sempre progredindo, realmente conseguimos evidenciar face aos outros países da Europa, porque enquanto agora ainda temos uma democracia saudável, quando ainda temos uma democracia funcional e que tenta ao máximo atender àquilo que o povo deseja. E que é um Estado de Direito. Exatamente, que é um Estado de Direito. Temos muitos países à nossa volta que estão cada vez mais a degradar este regime político, que, à exceção de todos os outros, ou que acaba por se evidenciar relativamente a muitos outros, como tivemos, por exemplo, a tirania, a ditadura, e que outros países que deviam seguir o bom caminho, que deviam responder aos direitos humanos, que deviam segui-los e que deviam também ser um Estado de Direito tal como Portugal, estão a degradar a sociedade, estão a degradar o mundo e até podem estar a degradar a nossa comunidade europeia, a nossa União Europeia, que realmente assenta em ideais liberais, que assenta realmente em democracias, porque só podiam aderir à União Europeia Estados democráticos, e que pode estar a estragar o bem-estar não apenas dos países que estão nesta comunidade, nesta União, mas também os países envolventes do resto do mundo, porque estes países podem vir, quiçá, a se disputar várias guerras, porque estes regimes políticos são completamente doidos. Pois, esperemos que não sejamos contaminados. Esperemos continuar com uma democracia muito saudável. Na Boa Nova. Aqui é Forma Vidas. O teu cheiro no agora que não está, ouve os foguetes, Luzia. Eu vim às festas da Senhora da Agonia para te encontrar e não vês nada. dragão. Sejam do norte, sejam do sul, viva o leão, viva o dragão. Vamos dar agora a palavra ao Daniel. Daniel, esta semana o tema é? Vamos falar desta vez da Taça de Portugal de futebol que recorreu recentemente, em que houve jogos surpreendentes, como por exemplo a eliminação do Futebol Clube do Porto e do Caldas. E então temos os finalistas, são? São o Sporting Clube Portugal e o Grupo Desportivo das Aves. Muito que bem. Vão hoje a Amor. Vão hoje a Amor e já sabes quando? É agora em maio. Alguns em maio. Sim, agora para breve. E tu estás a achar que quem vai ganhar a taça é? O Sporting. Porque se for o contrário, toda a gente vai achar estranho, porque é se calhar um tomba gigantes, não é? Às vezes acontece na Taça de Portugal. Às vezes há surpresas, como por exemplo a eliminação do Caldas. E também foi uma das surpresas que eliminam equipas da 2ª Liga para conseguir chegar antes de tudo. Pois, isso de facto tem acontecido muito na Taça de Portugal nestes anos. Bem, esperemos que ganhe o melhor. Já percebemos que aqui em estúdio temos aqui muitos fãs do Sporting Clube de Portugal que já estão aqui a achar que sim, que isto é, a taça já está entregue ao Clube de Alvalade. Vamos ver, não é, Daniel? Exatamente. Depois cá estarás tu para dissecar o resultado e como é que correu. Esperemos que corra bem, sobretudo com muito fair play, não é? Que aquela questão que tu falaste a semana passada, a falta de fair play e de civismo e de educação nos nossos estádios de futebol, ainda continua a acontecer. Falta muito no desporto hoje em dia. É a falta de fair play. E já aconteceu, infelizmente, alguns episódios tristes. Inclusive, estou-me a recordar de uma morte até no Jamor aqui há uns anos. Portanto, esperemos. No futebol e não só, em outros desportos. Pois, neste caso, estava a falar da Taça de Portugal. Esperemos que aconteça, de facto, num clima de amizade e de confraternização, como é hábito, esta final. Muito bem, até para a semana, Daniel. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die, die, die, die. Beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die, die, die, die. ficamos agora com... Por política, vamos à política. Vamos lá saber o que é que o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa anda a exprimir como opinião, sim, que o nosso Presidente não para nunca, verdade, Bárbara? É verdade. Não para nunca, tem opinião sobre tudo, ou quase tudo. Outro dia ouvi questionarem-me sobre a questão da Catalunha, quando esteve em visita oficial à Espanha, e ele não se quis pronunciar. E acho muito bem que não se percebemos por realmente. Então o que é que nos dizes desta vez? Desta vez trago a notícia de que Marcelo considera que todos nós temos culpa pelo crescimento da AES e até repetiu 4 vezes o nós. O Presidente da República, recentemente, no Egito, diz que é culpa de todos nós pelo crescimento da AES e defendeu que Portugal, ao contrário dos Estados Unidos da América, jamais transferirá a sua embaixada para Jerusalém. Marcelo Rebelo de Sousa fez um discurso pela tolerância e pela paz na Universidade de Al-Azhar, ao lado da milenar mesquita com o mesmo nome, na cidade do Cairo, e no fim respondeu a perguntas, em árabe e tradução simultânea, de uma plateia de estudantes religiosos e professores. Uma delas foi sobre a explicação que dava para o fenómeno do crescimento da AES, que reclamou a responsabilidade por atentados na Europa e em África. Quem teve a culpa fomos nós, repetindo nós por 4 vezes, ocidentais e países islâmicos, mencionando depois que os europeus foram egoístas e não deram importância às dificuldades e necessidades sentidas pelas sociedades. Quando a sociedade vive em crise, quando a sociedade não responde às necessidades das pessoas, na política não há vazios, alguém o preenche, afirmou. Aos europeus, Marcelo Rebelo de Sousa deixa o recado. Quando culpam o Daesh, culpem-se a si mesmo, a si próprios, porque criaram condições para o Daesh existir. A última pergunta do debate foi sobre a Palestina e sobre a criação de um Estado palestiniano. O governo português insistiu na tese da coincidência de 2 Estados, Israel e Palestina. Tem de ser aceito um Estado palestiniano com capital em Jerusalém, disse, recusando introduzir fatores de perturbação. Tudo o que unilateralmente cria problemas é algo que Portugal não fará. Não mudaremos a nossa embaixada para Jerusalém, afirmou o presidente português, muito aplaudido pela plateia. Marcelo Rebelo de Sousa visitou ainda a mesquita de Al-Azhar e anunciou que vai condecorar o grande imã da mesquita, Sheikh Hamed Mohamed El Tayed. Portugal vai dar-lhe uma condecoração pela sua luta pela paz, justificou. Outro aluno perguntou de que forma se sente ainda o Islão em Portugal. O chefe do Estado deu uma resposta longa, lembrando a influência do Islão desde os tempos da fundação e que ainda hoje se nota nas palavras e em alguns hábitos dos portugueses. Marcelo atribui também ao Islão alguma tendência contemplativa dos portugueses quando olham o nascer ou o pôr do sol. Muito bem, o nosso professor Marcelo nunca falha. Concordas com ele quando ele diz que nós também temos um contributo no crescimento do Daesh? Concordo, porque realmente agora é um assunto muito mediático e realmente agora falamos acerca das regras cristãs e do Daesh, mas não é o assunto agora. O Daesh não cresceu nos últimos 5 anos, o Daesh já existia há muito tempo. E as pessoas insatisfeitas na Europa, algumas religiões não serem aceitas também já existe há muito tempo. Porque apesar de com a globalização, a Europa ter sido mais aberta e ter feito com que alguns povos se sintam bem-vindos, acho que não fez de forma total, porque a religião católica continua a predominar. E certos católicos e certos estados continuam ainda a discriminar muitas outras religiões, ou seja, não fazem com que as pessoas diferentes, as pessoas com opiniões diferentes, se sintam bem-vindas. Isso é triste. E foi isso que. E fomos todos nós, fomos os Estados Europeus, que de certa forma fizemos com que o Daesh crescesse, porque a partir do momento que fazemos com que os outros se sintam inseguros, fazemos com que os outros se sintam mal, com que os outros se sintam revoltados por não serem aceites, obviamente. Pode haver conflitos tão grandes como os que têm existido. E até porque quando agimos tarde. É aquela mania de deixar andar, deixar prolongar. E quando agimos o mal já aconteceu. Quando agimos já há imensas mortes. E quando agimos o problema já está no seu auge. Não há prevenção. E portanto também concordo quando diz que Portugal não vai mudar a sua embaixada para Jerusalém. Porque... Foi algo que trouxe problemas e foi algo que alimentou ainda mais a guerra cristã. E portanto, acho que é uma boa posição do nosso Presidente não querer que Portugal esteja envolvido em criar mais problemas no mundo. Sim, e ele referiu-se aqui à questão de Israel e da Palestina, que, como sabem, Israel foi criado em 1948, após a Segunda Guerra, e a ingerência dos ocidentais, nomeadamente países europeus e particularmente os Estados Unidos da América, nesta área do globo, é que tem feito com que este problema se evolume. E, portanto, em parte, o Sr. Presidente tem toda a razão. o Daesh criou-se também, desenvolveu-se e cresceu devido à ingerência dos ocidentais no Médio Oriente. E como sabemos, é um conflito que não tem, Israel e a Palestina, é um conflito que ainda não tem fim à vista e infelizmente não terá tão brevemente. E o Daesh continua a crescer, apesar de se dizer que muitas das suas células já foram aniquiladas. A escola é o pai. Bem, passamos agora para um tema completamente diferente. Vamos a Nós e os Animais, em Inês Brás, que desta vez creio que nos traz duas histórias de animais muito bonitas, porque têm que ver com a forma como os animais, um selvagem e outro doméstico, reagem no seu dia-a-dia. Um por depois de ser abandonado, o outro é uma ave de migração, creio eu, que se vem encontrar sempre com a mesma companheira que já não consegue migrar, porque está gravemente doente. Eu acho que nisto os animais nos dão algumas grandes lições, de amor até. Não é assim, Inês? Exatamente. Um dia de abril, Toby foi deixado pelos donos na Carolina do Norte, estado norte-americano. Porém, percorreu os 19 quilómetros que separavam aquele lugar e a sua casa, para voltar à família. Quando se aperceberam da sua chegada, os donos não ficaram contentes. Pegaram no gato de 7 anos e levaram-no a um gatil, onde pediram que fosse eutanasiado. Apesar de saudável, funcionários das instalações geridas pela Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais não avançaram com a injeção letal e começaram uma campanha nas redes sociais para que ele fosse adotado e em prol de uma caminhada pelos direitos dos animais. O slogan da caminhada, cuja imagem de divulgação mostrava Toby, foi: se ele se dispôs a percorrer 19 km, tu serias capaz de percorrer um para salvar milhares de animais como ele? A segunda história é: pelo 16º ano consecutivo, uma cegonha macho chamada Clapton voou da África do Sul até à Croácia, uma viagem de mais de 12 mil quilómetros, para ir ter com a sua companheira. A cegonha fêmea está ferida e não consegue migrar até à África do Sul. Espera todos os anos por Clapton na Croácia. Este ano não foi exceção para Clapton. Voou mais de 12 mil quilómetros da África do Sul à Croácia para passar o verão. Malena, a fêmea, é cuidada por Stefan Voki, na cidade croata de Brodski Varos, que confirma que a cegonha que a visita todos os verões é a mesma, Clapton. Extraordinário, não é, Inês? Exatamente. Imaginavas que uma ave conseguia manter uma parceira com quem vem juntar-se que não consegue migrar? É verdade. Parece quase impossível. Grandes exemplos que os animais nos dão. E esse gato que foi abandonado voltou à família. Só que eles não quiseram. Exatamente. E pediram para ele ser morto. Impressionante. Estamos a ver a divergência entre os sentimentos dos animais e os sentimentos das pessoas. Infelizmente. Damos maus exemplos. Uhum. Por isso, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Eu acho que não eram só os portugueses e aqui os oliveirenses que deviam ouvir. Eu acho que há muita gente pelo mundo, porque estes casos de maus-tratos vêm-nos, neste caso, dos Estados Unidos também. Pelos vistos, ninguém está imune aos maus-tratos aos animais, infelizmente. 100.2 Oliveira do Hospital. Francisca Rodrigues, e agora? Como é que vai a natureza? Bem preservada ou nem por isso? Acho que sim, que vai bem, pois encontramos uma espécie já extinta em Portugal. Os esquilos em Portugal estão fora de perigo, 16 anos depois de um estudo que os confirma apenas a norte do Douro. A conclusão da recuperação dos esquilos vermelhos faz parte de um estudo de investigadores do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro sobre a ocorrência em Portugal desta espécie, que tinha sido dada como extinta no país até à década de 1980. Os quilos foram primeiro, atravessando lentamente a fronteira do Minho, e nas últimas duas décadas a espécie expandiu-se até o Rio Tejo, encontrando-se fora de perigo. Iniciando em 2013, o estudo contou com a ajuda de centenas de cidadãos anónimos que nos últimos anos avisaram os investigadores sempre que viram este animal. Em declarações à agência Lusa, a coordenadora deste trabalho, Rita Rocha, adiantou que até ao mês de outubro já tinha havido mais de 1.800 avistamentos de esquilos vermelhos entre os rios Minho e Tejo. Um resultado considerado muito otimista para o futuro da espécie em Portugal. Para a bióloga, estes dados vêm confirmar a boa capacidade de expressão do esquilo, mas a divertente que está em expansão está bastante dependente das florestas e dos respectivos recursos disponíveis, considerando, por isto, que a proteção do seu habitat é fundamental para a contínua preservação da espécie. Muito bem, ainda bem que temos esquilos de boa saúde e expandirem-se no nosso território. É um bicho bem simpático e muito bonito. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de cinema do Eduardo Adro. Last night. George was 7 feet and weighed 500 pounds. O filme desta semana é Rampage, Fora de Controle. Foi realizado por Brad Peyton. É de género de aventura com a duração de 108 minutos. O primatologista Davis O'Kelly é um homem solitário que partilha um laço indestrutível com George, um gorila extraordinariamente inteligente que Davis tem criado desde do seu nascimento. Mas uma experiência genética que corre tremendamente mal transforma este primata dócil numa criatura furiosa e gigante. A situação piora quando se descobre que existem outros animais igualmente afetados por esta mutação. Enquanto estas novas criações de predadores alfa atravessam a América do Norte, destruindo tudo no seu caminho, Davis junta-se a um desacreditado engenheiro genético para criar o antídoto, enquanto se defronta num campo de batalha em constante mudança. Não só para evitar uma catástrofe global, mas para salvar a temível criatura que foi outrora sua amiga. E este filme está em exibição nos cinemas de Coimbra. Muito bem, fica feita a sugestão para um destes fins de semana. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura com a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. A obra desta semana é mais uma vez de um grande escritor português, essa de Queiroz, e intitula-se A Ilustre Casa de Ramires. Este romance foi editado em volume no ano da morte do autor, que o deixara pronto para a publicação, e cujos primeiros capítulos tinham já saído em 1897 na Revista Moderna de Paris. A ação decorre na província entre a aldeia de Santa Irineia, a Vila Clara e a cidade de Oliveira, espaço onde se movimenta o protagonista, Gonçalo Mendes Ramires, que, querendo-se o mais genuíno e antigo fidal de Portugal e predestinado a restaurar em Portugal o romance histórico, se divide entre o desejo de escrever um romance sobre o seu antepassado, traduzindo Mendes Ramires, Alferes Moro, Dom Sancho I, e a ambição política. A Ilustre Casa de Ramires, para além de satirizar os processos de construção do romance histórico, questiona a relação do Portugal do século XIX com as suas memórias históricas e as suas responsabilidades e da primeira tentativa de falhada instauração da República em 1891. Como bem resume o personagem João Gouveia, Gonçalo Ramires, com a generosidade, o desleixo, a constante atrapalhada nos negócios, a esperança constante de algum milagre, a desconfiança terrível de si mesmo que o acobarda e o encolhe, aquela antiguidade de raça, aquele arranque para a África, encarna o Portugal contemporâneo de essa, dilacerado entre o passado glorioso e a miséria presente. Aconselho a todos os ouvintes a leitura desta obra. Excelente sugestão do nosso grande Essa de Queiroz. Por falar em livros, Liliana, deves saber que no dia 23 de Abril foi o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Sim. Que foi instituído pela Unesco em 1995. Esta instituição de um Dia Mundial do Livro procura fomentar o gosto pela leitura e, simultaneamente, respeitar a obra daqueles que, pela escrita, têm contribuído para o progresso social e cultural da humanidade. Porque o 23 de Abril? Porque se publicam livros todos os dias. Porquê escolher este dia? Porque neste dia nasceu e morreu Shakespeare e deixou-nos também Cervantes. E muitos outros escritores famosos vieram ao mundo ou faleceram. Curiosamente, já a Catalunha instituiu um Dia Internacional do Livro, festejado a 5 de Abril, e em que tradicionalmente as pessoas ofereciam livros e rosas aos amigos. O hábito gentil de associar o livro a uma flor nesta celebração foi adotado em vários países e ainda hoje perdura. Este Dia Mundial do Livro celebra-se em todo o planeta das mais diversas formas. Lili, parece-te que faz sentido haver um Dia Mundial do Livro? Claro que sim, porque ler é poder e ler traz conhecimento e vocabulário e só nos traz mesmo vantagens. Achas que a tua geração lê? Pouco. Lê pouco. E esse pouco é assim, no universo que tu vês, em que percentagem é que tu achas que lê? Que lê como tu lês, por exemplo. Tu consideras-te que és uma leitora assídua? Sim. De vários livros que aqui tens apresentado? Sim. Que percentagem é que tu achas que dos jovens da tua idade lê? Menos de 50%. Diria eu. Bárbara, achas que é menos, que é mais? Tu também és uma leitora assídua, verdade? É verdade. E na nossa geração eu não conheço assim muita gente que leia, o que é triste. E portanto, se calhar, acho que infelizmente esse número é um bocadinho mais baixo. Liliana, porquê é que tu achas que as vossas, estas gerações mais novas a tua e se calhar um pouco mais velhos e um pouco mais novos estão a perder o hábito da leitura? Talvez devido aos telemóveis, à televisão, àquela tecnologia que nos impede de nos aproximarmos de coisas mais físicas, como os livros, porque agora atualmente toda a gente pensa que ler também se pode ler no telemóvel, mas a sensação é diferente, sim, nós devemos ler sim, mas com alguma coisa que possamos ter na mão e guardar para anos futuros, em que possamos emprestar a amigos, familiares, e não num telemóvel. Tu que tens o gosto pela leitura, o que é que tu achas que estes jovens que não leem estão a perder? Há imenso vocabulário. Mesmo na escola eu notei uma mudança mesmo radical, porque em termos de vocabulário é uma coisa abismal, porque ler é conhecimento e ler traz imensas palavras novas e só nos fortalece. O facto de, também já abordámos aqui esta temática, por exemplo, hoje usa-se e abusa-se dos telemóveis, dos computadores, e esse uso leva a que os jovens passem muito tempo, por exemplo, nas redes sociais ou em jogos, e de facto provavelmente estão a desperdiçar muito do seu tempo porque não estão a usufruir daí. Podem estar a aprender alguma coisa, não digo que não, mas se calhar porem a leitura completamente de lado, como infelizmente constatamos que é uma realidade, eu concordo com vocês, acho que a percentagem dos jovens da vossa idade que lê tens vindo a diminuir, o que é lamentável, porque as novas tecnologias não podem substituir a leitura, pois não? Claro que não. Pois lembramos aqui a todos os nossos ouvintes, aliás temos esta sugestão de leitura semanal há tantos anos, por alguma razão é, porque ler continua a ser fundamental. Como aqui as nossas jovens dizem, a leitura melhora a aprendizagem, estimula o bom funcionamento da memória, desenvolve a capacidade interpretativa e o raciocínio. Ler proporciona um conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos. Quem lê muito consegue formar opiniões bem fundamentadas, sabe argumentar, adquire vocabulário, escreve e fala melhor. Por isso recomendamos aqui, leia. Leia até pela sua saúde mental. Porque mesmo ler é para todas as idades. É para os jovens, que precisam muito da leitura no âmbito escolar, mas para as pessoas mais velhas, que até têm mais disponibilidade, ler pode ser uma forma, de, por exemplo, de combater doenças degenerativas e é uma forma de estar a cultivar e de estar a aprender sempre. Portanto, ler é fundamental. Continua a ser, destacamos nesta data. Outra data que também passou há pouco tempo, a desta foi a 23, no passado, dia 25 de abril, comemorou-se o 44º aniversário da Revolução dos Cravos, aquela que restituiu a Portugal a democracia. Eu também gostava de saber se vocês olham para este dia como um feriado da nossa história recente com muita importância, que as pessoas devem refletir um bocadinho sobre o significado deste dia, afinal só temos democracia em Portugal há 44 anos, sei que para vocês que são muito jovens 44 anos é muito, mas afinal é muito pouco em termos de história. Bárbara, achas que é um feriado em que as pessoas devem refletir um bocadinho e perceber que afinal ter a liberdade e ter a democracia é algo de muito importante e fundamental nas nossas vidas, mas que custou muito a conquistar por outros? É verdade, realmente considero que devemos olhar para este feriado com muito orgulho, até porque é um dos feriados mais importantes que Portugal tem, porque para nós, para a nossa geração, que nasceu já no meio de uma democracia, que a democracia foi dada de mão beijada, realmente é tudo muito fácil, se calhar não olhamos para trás e já não vemos o marco tão importante que foi. Mas para os nossos pais, os nossos avós, que ainda viveram em plena ditadura, realmente foi um acontecimento muito importante, foi um acontecimento que deu liberdade às pessoas e que realmente tornou Portugal naquilo que é hoje, um Estado de Direito, um Estado onde podemos emitir a nossa opinião, onde podemos votar, onde realmente podemos fazer aquilo que achamos correto. E antes não, antes éramos reprimidos, havia a censura, havia o lápis azul. E antes não podíamos fazer nada, não tínhamos nada daquilo que temos agora. Havia aquela separação de géneros nas escolas, havia aquelas três palavras, Deus, Pátria e Família, e não se podia fugir muito a esse tipo de ideais. Aqueles que tentavam revoltar-se contra o governo eram extremamente reprimidos e presos, e portanto acho que devemos dar graças e realmente devemos ficar muito felizes por hoje termos aquilo que temos. E por termos liberdade, que é algo que é muito importante. Muito bem. Parece-te que os jovens da tua idade têm consciência do valor deste feriado, deste e de outros feriados históricos que comemoramos? Ou apenas ter um feriado é ótimo porque nesse dia não se trabalha e não se vai à escola? Pois, realmente acho que a maioria pensa assim, porque é como eu disse, como já nascemos neste século, como já nascemos na altura em que já estava implementada a democracia, muitos não sabem aquilo que era o que era o antes para darem valor ao agora. E até porque para muitos que se alheiam e que se miscuem das temáticas do dia-a-dia, não dão valor a algo que até parece para nós muito pequeno, que é a liberdade, mas que é uma das maiores forças que há e é algo que custou muito realmente a ter e infelizmente muitos não conseguem perceber o valor que tem a liberdade. Achas que a escola passa suficientemente a informação, porque por vezes diz-se que os jovens não têm informação adequada sobre estes feriados? Achas tu que já estás no décimo ano, já estudaste pelo menos duas vezes, creio eu, esta temática, parece-te que a escola passa suficientemente a informação sobre estes feriados, particularmente sobre o 25 de Abril? Sim, eu acho que sim. Não apenas nas aulas de História, porque também realmente temos professores de História muito competentes que passam esse tipo das informações. Estudaste no 6º e no 9º, verdade? A temática do 25 de Abril. Sim. E ainda vais estudar agora no 12º. Exato. E pronto, temos professores que realmente sabem passar essa ideia do quão importante foi. Mas também no nosso dia-a-dia, este é um assunto que estamos realmente a falar muito, mesmo na escola, noutras matérias, como Filosofia, como Geografia, às vezes, e portanto acho que não é por falta de informação, porque a informação é dada. Agora, mas só aprende quem quer, pois, não é? Exato, só aprende quem quer. Ou quem está atento, ou quem acha que saber é importante e ter conhecimento para também perceber o mundo que o rodeia. Boa Nova, Rádio Irresistível. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Story. Why do you have to go, Dad? Promise. I'll be back in no time. Muito bem, Gonçalo, agora parece que é a tua vez de sugerires uma série. Boa tarde, caros ouvintes. A série de que vou falar hoje chama-se Hawaii Five-O, ou também conhecida como Hawaii Forças Especiais, que é um remake de uma série com o mesmo título, de 1968. É transmitida no AXN, na TVI e na Fox Portugal. A história fala de um polícia que combate o crime no Hawaii. Em 2010, a série ganhou um painel na Comic-Con. A sala do evento ficou cheia, provando que mesmo antes de estrear a série, já possuía público. Atualmente a série tem 8 temporadas, 183 episódios no total. Se o ouvinte gosta de séries de criminologia e drama, esta é uma série ideal para si. Muito bem, fica feita a sugestão e agora passamos a um tema de Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Um tema um bocadinho problemático, se calhar, que nem todos concordam. Ora, Bárbara, é? É verdade, isto é uma opinião retirada de um blog online e, portanto, fala acerca do serviço militar obrigatório para alunos indisciplinados ou em abandono escolar. Refiro mais uma vez que não é qualquer tipo de proposta de lei, apenas uma opinião pessoal de alguém que publicou na internet. Todos sabemos que a megaestrutura sistema educativo está longe de ser eficiente face aos problemas e desafios do presente. A estatística e a cultura da imagem estão a prejudicar o desenvolvimento da nossa escola, ecossistema onde todos aprendem, mas onde os equilíbrios são ténues. Ao aumentar a escolaridade obrigatória, a estrutura devia ter acompanhado essa nova realidade de forma consistente, mas infelizmente não aconteceu. Apesar da diversidade da oferta educativa para agarrar aqueles que no passado abandonavam a escola, temos neste momento muitos alunos em regime de semi-abandono escolar. Semi-abandono graças à dedicação, paciência e tolerância de muitos professores, técnicos e auxiliares que, após partirem muita pedra, conseguem, através da confiança, ultrapassar o que parece impossível. Resta um pequeno grupo dentro da escola em puro abandono, poluindo de forma ativa ou mesmo passiva os restantes. As dificuldades são muitas e os objetivos são desadequados, pois queremos que adolescentes vindo de famílias sem estrutura e sem interesse pela escola, no momento mágico, comecem a entrar numa das ofertas criadas pelo sistema educativo. Essa tarefa é muito difícil e muito dura para quem está na primeira linha. Como dizem os alunos, os cursos deviam ser mais flexíveis e possuir metas tangíveis para o perfil de cada aluno e aumentar os contextos de trabalho em regime de alternância. Além da importante transferência de conhecimento e competência, o aluno tem de produzir obra através do seu empenho e dedicação em partilha com os outros. As aulas positivas são benéficas, mas para alguns alunos o nível de curiosidade e interesse ainda não é o suficiente para a referida forma de aula. Por isso é momento de pôr a mão na massa da forma mais simples e objetiva possível. O sistema tende a apresentar processos simples e adaptados à realidade intelectual e emocional de cada um. Por isso, os cursos demasiado estruturados têm de ser repensados à medida que aumentam as dificuldades dos alunos. A capacidade de flexibilidade do sistema deve aumentar sem perder o rigor e os sucessos tangíveis. No entanto, é difícil chegar a todos os alunos e aqui as empresas, as autarquias ou a instituição militar seriam um caminho para contribuir para o desenvolvimento da estrutura moral e cívica de cada aluno em profundo abandono. Neste grupo de alunos em abandono, dentro e fora das paredes escolares, o serviço militar obrigatório poderá fazer sentido com as devidas adaptações, privilegiando a missão de proteção civil. Quando o aluno desafia constantemente a ordem estabelecida e assume um comportamento disruptivo, este está simplesmente a construir a sua moralidade, se a escola se apresenta passiva, pois não está preparada para estes casos extremos. O aluno consolida princípios errados, construindo a sua personalidade da forma possível. O trabalho vigiado ao serviço militar ajudou muitos destes casos no passado e pode contribuir no presente uma resposta à altura do problema. Esta e outras realidades são escondidas nas múltiplas estatísticas e estudos produzidos na área da educação e devem ser reconhecidas o mais rápido possível para começar a estancar e resolver os problemas que perturbam toda a comunidade escolar. Concordas com esta opinião, Bárbara? Eu realmente concordo que o nosso sistema de ensino está a ficar decadente. Eu nunca fui uma apoiante deste alargamento da escolaridade obrigatória porque acho que o 12º é demais para quem não quer aprender. É verdade que no secundário se aprende coisas que não se aprendem nos anos anteriores, é verdade que temos acabamos por ganhar muita estaleca, digamos assim, para a vida futura. mas não acho que pessoas e alunos que não se preocupam e que não dão valor às benesses que é dada pela escolaridade obrigatória, pela escolaridade gratuita, acho que esses alunos não têm que continuar, como diz aqui este texto, a poluir os que estão, os que querem realmente andar na escola. Não têm apenas que estar lá a passear os livros e a poluir o ambiente de seres académicos que querem aprender. Não têm. Eu acho que realmente se devia criar uma solução para que este tipo de alunos, uma solução bem sucedida, para que essas pessoas ficassem felizes, porque essas pessoas não querem aprender. E não podemos continuar... estão lá a prejudicar os outros. Sim, e não podemos continuar a obrigá-las a fazer coisas que não querem. E realmente vão perturbar, e ainda disse de forma passiva, mas acho que muito, agora cada vez mais é de forma ativa, a perturbar e realmente não deixar os outros aprender, que é realmente esse o objetivo da escola. E realmente acho que aqui se apresentam boas opções. Por que não o serviço militar obrigatório para essas pessoas? Para essas pessoas que normalmente não cumprem regras e nem as conhecem. Exato. O exército precisa de pessoas, o serviço militar. Portugal precisa de ser servido por militares. É uma profissão até bastante honrada. Eu dou muito valor aos militares que servem o país, que honram o país e que lutam pelo país. E acho que nem toda a gente tem que andar na escola até o 12º ano. E até porque estes serviços militares oferecem algumas ofertas educativas, obviamente adaptadas ao serviço em questão, e que poderia ser uma boa oferta para estes jovens que realmente não estão a fazer nada na escola. Muito bem. Olha, um bom tema para se discutir, quiçá num Parlamento dos Jovens um ano destes, e fazer-se a recomendação à Assembleia da República para os nossos políticos começarem a repensar que este modelo onde se quer pôr todos, esta escola inclusiva, de facto está a criar esta situação, de que é alunos que de facto não querem estar na escola e estão a prejudicar o bom rendimento, inclusivamente, dos seus colegas. É, eu acho que isto tem que ser muito repensado, de facto, concordo. Na Boa Nova. Aqui é Forma Vidas. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A equipa responsável pelo Clube do Jornal do nosso agrupamento vem por este meio agradecer a valiosa colaboração dada para a publicação da edição verde do Mega 5, o número que foi lançado no passado dia 21 de março, e desejar um bom trabalho neste último período. Como todos sabem, é habitual a publicação de um número do nosso jornal por período. Por isso, a equipa do Mega 5 solicita outra vez o precioso contributo de todos os docentes e alunos através da entrega de textos interessantes, quer redigidos por professores, quer redigidos pelos próprios alunos. Artigos criativos sobre atividades desenvolvidas, atividades de biblioteca e clubes, exposições, visitas de estudo. Artigos de opinião sobre temas relacionados com a Europa, que é o tema aglutinador deste período, ou sobre outros temas considerados pertinentes e passatempos. Os artigos deverão ser enviados até ao dia 31 de maio de 2018 para o e-mail do jornal, que é o seguinte: jornal.aeoh@gmail.com. Para conseguirmos publicar todos os artigos e respectivas fotografias, seria desejável que os artigos ocupassem apenas uma página A4 ou uma página e meia no máximo. Agradecemos o envio dos artigos escritos com o tipo de letra Arial, usando o tamanho 14 no título, o tamanho 12 e o tamanho 12 no resto do texto. As fotografias, no máximo 3 por artigo, deverão ser gravadas como imagem e fora dos artigos para que tenham uma boa qualidade na impressão na gráfica. A equipa do jornal agradece desde já a disponibilidade de todos que queiram participar e enriquecer, obviamente, o nosso jornal. Rádio Boa Nova. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.